Levanta-te, ó Jacob, sobe a Betel. O Deus que te amou é fiel, é Emmanuel. Tira os deuses estranhos, purifica o teu ser. Veste-te de luz, vem adorar, vem crer. Betel, lugar de revelação, teu altar levantamos em adoração ao Deus que responde na angústia e dor. Nos guia em cada passo, é nosso Senhor. O terror do Senhor nos cerca com poder. As cidades tremem, não podem nos deter. Promessas de nações brotam em ti. Israel, teu nome brilhará. Nossa canção faz crescer a nossa fé em tua direção. Em meio à dor e luto, tua luz brilhará. Na terra prometida, nossa esperança está. Rachel deu a luz, mesmo em seu sofrer. Benjamim, o filho da promessa, irá viver um legado de amor através da dor. Na história de Jacó, vemos o teu amor. Ao Deus que responde na angústia e dor, nos guia em cada passo, é nosso Senhor. Isaac descansou em paz seu viver, os filhos o sepultaram, prontos a crer. Em cada geração tua graça se vê. No coração do povo, sempre a te adorar. Betel, lugar de revelação, teu altar levantamos em adoração ao Deus que responde na angústia e dor. Nos guia em cada passo, ao Deus que responde na angústia e dor, nos guia em cada passo, é nosso Senhor.